1967, em 91 o mundo também começou pra mim. E a minha história reduzida é mais ou menos assim. Eu era fissurado por pipa, bola, rap, um flipper. Tinha lá no bar da esquina, fazia a correria, pedia um de pastia, um real, quatro fichas. Essa era a sintonia do dia. Moleque zica da vila, pegava várias novinhas da escola, elas vinham passar tarde na minha goma. Depois falava pras outras como era na foda, deixando suas amigas loucas, querendo um pouco dessa foda. Eu mandava muito no lavo, meu time era embaçado, fodia os pés jogando descalços contra valendo dolly. Em pleno sábado à tarde, o sol rachando mó vibe, depois nós ia pra lá de pinar os pipas suaves. Nem que ficava de olho quando os filetes passava. Quando cortava o queijinho, a festa começava e minha mãe gritava: vai, desce dessa porra, senão vou te quebrar nas pernas o cabo de vassoura. A noite no Pico X contando história era só risada. Não teria lugar melhor pra passar da minha infância. E de coração eu só tenho a agradecer. E essa é minha homenagem a vocês. Lembranças deixam marcas no coração, saudade da função e da vila. É de coração que eu fiz essa canção em homenagem ao Jardim Clima. O rolê com as bikes sem freio, bolinha de gude e peão. Bem antes solta a pipa era no morrão, e a função era só os nego velho firmão, que já se foram e veio a nova geração. As coisas erradas nós só ficava na observação, sem saber que era extinto. Hoje tá todo mundo firmão, vivão por aí na correria. Quem não casou ainda tá na orgia. Rede social até hoje nos aproxime. Quem tem meu telefone me liga. Um lugar bom demais, zica. Humildade e simplicidade, malandragem. E nós seguia, sem muita treta, mano, as mina, beleza. Quem não era de lá, só colava quem era firmeza. O tempo passa, as coisas mudam bem. Nem todos estão como merece, alguns na missão enfraquecem. O salve do neguinho que de vocês não esquece. Foco, firmeza, na caminhada. E pelo certo luta e fiquem pronto pra batalha, ei. Essas lembranças me faz tão bem. Pena que infância é uma passagem que a gente tem. Futebol na rua com os golzinhos de chinelo. Pega, pega, esconde, esconde, que tempo bom, hein. Essas lembranças me faz tão bem. Pena que infância é uma passagem que a gente tem. Só não cito nome se caso eu esquecer algum, vou magoar alguém, ei. Lembranças deixam marcas no coração, saudade da função e da vila. Coração que eu fiz essa canção em homenagem ao Jardim Clima. Ah, moleque, é desse jeito mesmo, certo? Um salve pra todos verdadeiros, todos aqueles que vivenciaram isso naquele tempo. No Olavo, nas Quermesse, no Morro, no Viva Brasil, no Viela 3, no Pico X, em várias outras histórias, e várias outras fitas, certo? É nóis quadrilha. Você sai do clímax, mas o clímax não sai de você.